开始了关。 1888, 2 horas e 2, Salvador. Autorizado táxi via Indy Alpha, ponto de espera no 0, gol no 714. Bahia, voo no 994, por gentileza, nossa saída é Fuca Caju mesmo. Termo, Fuca Caju. Ok, então, após Caju, voa Maceió, 994. Tendo que após Caju, lá está no eixo da Aperuí 58, e aqui tem constando que passa em, na posição Oraco, e após direto Maceió. Gente, oi? Copiado, Goro 9, nós estamos direto. Gol 1-7-1-4, está autorizado a alinhar e decola da pista 1-0, vento 060 graus, 05 nós, boa noite. Boa noite, livre, alinhar e decolar 1-0, gol 1-7-1-4. Portão 05, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame pronto pro táxi. Coordenação, chama na pronto pro táxi, 1-6-0. Salvador, 1-8-9-6, boa noite, autorização de 1 pessoa, por não entendi, repita, por favor. João Pessoa, por gentileza, voo no 896. Autorizado para João Pessoa, nível de voo 370, via Peruíque 58 até Romeu Eco Charlie, VOR Recife, e após direto, João Pessoa. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5-1-33. Autorizado, João Pessoa, 370 é o nível. Perisco 58, Recife, direto na posição. Puca Caju é a nossa subida, com curva esquerda, chama 1935 após, torre 1895 e acena 5133 no gol, voo no 895. Correto, chame pronto para acionar. Cortaremos, obrigado. 1794. Salvador, boa noite, Rotan 3170, externo da 1-0, baixando para mais. Rotan 3170, o ajuste altímetro 1-0, 1-2, aguarda autorização de pouso. Gente, não se escuta. Rotan 3170, tem livre pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 05 nós. Gente, 70. Voo 7-7-4, decolado 5-5, chama controle 119, decimal 35. 19-35 no 7-4. Então, 3-1-7-0, informo que a pista encontra-se molhada. 7-7-0. Para o táxi do Gol 1606 com 108 a bordo, 4 horas e 20 minutos, então, no Rio Fernando, Porto Alegre. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, Alfa, ponto de espera 10, transferência, Gol 1606. Mate, de Alfa, vai transferir no 1606. Sol 170, Sol 857, vira direita e chama Sol em 121, décimo 9. Direita, 1219, OTAN 317. Sol Salvador, Gol 1994, para posicionamento no 03. Aguarde autorização, tem um tráfego a cauda. Vem aguardar. Paulo Salvador, boa noite, então 3170, vibrou na sua escuta. 3170, livre táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, vai informar sobre a Juliette, o 3170. Chame a torre em 118 decimal 95. 118 decimal 95. Torre Salvador com 1606, ponto de espera Delta 0, está pronto para decolagem. 1606, está autorizado a alinhar e decolada, pista no 0, vento 060 graus, 0 menos. E decola dono zero, vou no meio, zero meio. United, Portugal, 024, with information. Bravo, Kinect 1012, request clearance to Lisboa, por favor, level 370. Repita, por favor. Muito boa noite, Portugal, 024. Information Bravo, Kinect 1012, request clearance to Lisboa, por favor. Roger, hear and listen, Charlie information. We have past rain and we have don't have your flight flight level to Lisbon. What will be your estimated departure time? Well, we estimate in 10 minutes, Portugal 024, under level 370. Okay, 370, estimate outblock time 0310. Wait ATC clearance, and Portugal 024. Standing by for ATC clearance. Follow, Salvador 3170, under the rain. 3170, seu portão 06 livre, ingresso. Livre ingresso, portão 06, 3170. Gol no 994, portão 03, autorizado pushback e acionar, chame pronto para o ataque. Tá, chame para o ataque, gol no 994, portão 03. Gol 1606, decolando 02, chama controle 119.35. 119.35, boa noite, gol 1606. Gol Salvador, Gol 994 para o táxi, com 132 a bordo, 2 horas e 35, alterna Salvador. Táxi, ponto de espera no zero, Gol 994, repita os dados, por favor. Repito, POB 132, 2 horas e 35, alterna Salvador, sendo táxi, ponto de espera da Nogara. 2 horas e quanto? 2 horas e 35. Gente, livre táxi, transferência, bom dia. Bom dia, livre táxi. Oi, Salvador, Gol 994, boa noite, próximo ponto espera da 1-0. 1994, muito boa noite, estou autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, o vento 080 graus, 052. Alinha, decola da 1-0, Gol 994. Portugal 024. 024, go sir. Clear to Lima, Papa, Papa Tango. Flight level 370, initially flight level 370. Direct Zipa, up Zulu 10, November Tango Lima VOR. Intol position. Then flight plan on route. After takeoff, left turn, Puka and Zipar transition, score code 5136, Salvador departure control 119.35 and tower 118.95. Okay, Porto Sul 024, clear to Lisboa, flight level 370 initially, Zipar, upper Zulu 10. And Natal VOR, Intol, after departure, left turn, Puka, depart transition, Cox, 5136, Portugal 024. Your readback was correct, sir. Call me ready to start. Local, Portugal 024. Gol 994, decolada 09, chama controle 119.35. 8096 no 10 para o Chivec acionamento. É o 1896, portão 10. Afirmo, puxa acionar. Aguarde. Valeu. Salvador, posso ouvir a tua forma, ele foi puxando o dado. You are number 2, wait. Standing by, posso ouvir a tua forma. 1896, autorizado, pushback e acionar. Chamo pronto pro táxi. Quem é que reporta táxi 896? No 896 para o táxi, estamos com 120 a bordo, 220, Maceió. 120, Maceió, 220. Afirmo. Autorizado táxi, contornando o pátio 1, via Índia e Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1 no 8 decimal 95, ou no 896. Índia e Alfa, contornando, 895 a torre lá, obrigado, boa noite. Boa noite. Portugal 024, contact via ground personnel and after Boeing 737 has passed behind you, you will be cleared. You start, up and push back. Call me ready to taxi. Please push and start behind the point 737, call me back for taxi, Portugal 024. Bom dia, próxima ponte estará pronta no 890. Com 896, estou autorizado a alinhar e decola da pista no 0, vento 080 graus, 062. A gente decola da 10896. Salvador, Portugal 024, request taxi. Taxi approved, turn around April 1 via India and Alpha. When you approaching rolling point, contact Salvador Tower, frequency 18.95. I'm waiting for persons on board endurance time and alternative airport. Okay, people on board, 190 endurance time, 9 hours and 35 minutes, and the alternative is Lima, Papa, Fox, Romeo. Roger, 190, persons on board, endurance time 09 hours, 35 minutes, and the alternative airport, Lima, Papa, Fox, Romeo. Roger, text approved, approaching rolling point, change to tower frequency, bye-bye. Approaching rolling point to tower frequency, bye, connect time. Salvador Tower, boa noite, Air Portugal 024. Portugal 024, clear the lineup and wait, runway 10. Lineup and wait, runway 10, Air Portugal 024. Portugal 024, clear to take off runway 10, wind 120 degrees, 12 knots. Clear for take off runway 10, Portugal 024. Salvador, Portugal, 024, request the left turn to avoid weather, please. Okay, Portugal 024, Airborne, 29, contact airport control, frequency 119, small 35. 1935, Portugal 024, good night. comandou, bom dia, o Sam Mike Fox. Mike o quê? Tango Mike Fox. Tango Mike Fox, adiante. Pátio 3, solicitando autorização para o Sing número 8, por favor. Fique atento à movimentação, estou observando duas viaturas se movimentando aí pelo Pátio 3. Fique atento a estas viaturas, está autorizado o início de reboque, chame a saída do Pátio 3 a princípio. Ok, iniciaram. É, reboque em coordenação também aí com o pessoal de solo, Israel. Pior? Sete, solo. Já mantendo contato aqui. Solo, Sam, Mike Fox, solicitando autorização para ingressar no pátio principal. Autorizado, chame estacionando. Ok, obrigado.